seu povo do Pará. Sejam bem-vindos. O show está começando. E ele está na área. Vem, meu DJ Magno Calado. Do Pará para o Brasil. Brasil! Aí, vai começar, Magno Calado. E comece o espetáculo. DJ, DJ. Pra começar, então! Já deixa aí a show! Vai começando! Mais pólvora! People in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey. In the house, get up and scream and shout. Say hey. Pra começar agora. Sábado Neto Bromoto, a gente vai botar pra cima. Uma pop e as novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Quando tu andava de bike, elas não queriam, não. Agora que tu tem uma pop, elas senta, te abraça e empina o rabetão. Empina o rabetão, empina o rabetão, rabetinho no rabetão, empina o rabetão. Vai, Dudu! Empina o rabetão, empina o rabetão. Explode o bagulho! Para que chega o Gustavo Neto! Dance with the devil. Na pressão, vai na pressão. Só começando. Se cadar o olho, eu vou te apresentar o melhor baile do. E aí, do babão, Gil Carvalho. O complexo da pé é o verdadeiro puteiro. Vamos pra gaiola. Tudo bom. Fica de fininho, cabelinho na régua. Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu crê. Bora começar, vai! Vai começar! O DJ que tá tocando é estouro. Cuidado que ele vai te amassar. O DJ que tá tocando é estouro. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Aí começando a acelerar, viu, Dudu? É para que a gente vai botar pra acelerar tudo. Testa do Neto, meu irmão, a gente vai pra cima. E a gente vai botar pra endoidar o bagulho. Já desenhei a show, bora aquecer então. Bora, dedinho. Fecha os olhos. E aí, Leonardo, meu brother. 2 metros e 30. Toma, toma, tá aqui. Pega, pega. Explode o bagulho. Com saudade já, né? Ela vai pro rock doido, vestida de supreme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Então, te beijei, yeah. evolução. JS Eletrônica, JS. Já tem isso aí, achou? Bora pra cima, bora, bora, detona! Sander! Que o malvado tá de volta. Pras malandras, pras gostosas, pros parceiros. Na Macioca, Júnior, Santorini, toca. Bora pra cima, na gente. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Virou, virou. Alucinado ao lado. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. Bora do jeitão, vamos lá, vamos dar turma, dar turma, dar turma. Deixa eu abraçar também. Valorizinho, tá aí com a gente da Autoelétrica. Te escolhi pra ser a minha vida. Do ladinho, um abraço, obrigado. Tá com cheiro de amor. Um beijo bom, o toque mais suave. Amigo Neto aí, Neto. Você tem a chave. Eu sou na mãe, Neto. Do meu coração. Gustavo Neves também tá ali. Grande passatinho. Ele tá ao lado com a gente sábado e domingo fechado, né, brother? Flex doidos. Vamos pra cima. Sassá, Moral e Cleucinho. Físico e Dieguinho. Não vou deixar ninguém te roubar. No meu abraço é o seu lugar. Grande passatinho, Moral tem o som dos moleques doidos. DJ Sassá, Moral e Cleucinho. Físico e Dieguinho. Viviane Batidão. Como de vá? Como de vá? Bora que acera! Aí tu se fuda. Terminou comigo e se arrependeu. Elas estão provando tudo que era seu. Agora chora que você perdeu. Aí tu se fuda. Terminou comigo e se arrependeu. Elas estão provando tudo que era seu. Agora chora que você perdeu. DJ Lohan que tá tocando. Quando eu te quis você não deu valor. Agora arrependida vem me procurar. Vê se me esquece, faça esse favor. O que quis assim vai ter que aturar. Sei lá, é que a vida. Já RBS. Para chamar meu parceiro do bar. Do bar. Aí tu se puta. Terminou comigo de arrepender. Moleque doido. E não senti paixão. Não consigo parar o vício de sonhar. Essa festa contagiante. E esse som mexe com a gente. Vem dançar comigo, desse jeito eu vou te seduzir. A noite vai ter mais. Alucinado, e o velho aguarda lá do lado com a gente também. Bora começando o Caju. E aí, Gagão? Sagrado, mixando as melhores pra galera. Sido da ostentação. Mandando só as balas, mexe com meu coração. Com você, hoje eu vou até o amanhecer. Vem comigo, eu vou te enlouquecer. Chega, menina, e sente a pressão. DJ Jefferson consagrador, e tudo é ostentação. DJ Jefferson consagrador, e tudo é ostentação. DJ Jefferson consagrador, e tudo é ostentação. Ela só aquecendo, viu? DJ Jefferson consagrador. Bateria só 5 conto, homem e mulher, tá legal? Vai, Dudu! Sábado vai ser assim, Dudu! As perguntas doida com o Magno calado. Doido. Vamos lá então! Doida quando vê os caras doido. As perguntas doida com o Magno calado. As perguntas doida com o Magno calado. As perguntas doida quando vê os caras doido. Quando vê os caras doido. Quando vê os caras. Setor! Ei, mãe do Rio, tá 40 graus. E o Magno calado? Tá meio grau. Que grau. Tá meio grau. Bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima. Eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Só que assim, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo, Jojo. Banda 007. DJ Magno calado. Se você partir, a vida é tão triste com você longe de mim. Bebe a vida, Dazinho, meu coração. Minha vida é tão vazia sem você. Alucinado! Preciso do teu cheiro aqui na minha cama. E você dizendo, baixinho que me ama. Só você conhece cada parte, cada pedaço do meu coração. Foi com batalha só que me apaixonei. Fazendo um chifrinho com você, meu bem. DJ Rafael, Josias e Darlan. Eles estão a chicotada do amor. É o búfalo do Marajó. É o búfalo do Marajó. Canto berrante, você vai entender que o meu amor é só pra você. É o búfalo do Marajó. É o búfalo do Marajó. Canto berrante, você vai entender que o meu amor é só pra você. Hey, hey, hey. banda 007. Gustavo Neri, o homem do aparelho, meu irmão, tá aí com a gente. Você tá só na mãe. A vida é tão triste com você longe de mim. Deve haver um jeito de prender seu coração. Vai virar! A saudade me maltrata ao lembrar você dizendo que comigo era pra... Bora chegar, viu, gente? Daqui a pouquinho tem Isaías Show. Tem muita coisa boa pra você contigo com a gente. Daqui a pouquinho, Isaías. Tem alucinado, tem o Gagal também de volta. Logo mais, meu irmão. Deixa eu começar nas emoções pra galera. Não vou enlouquecer com a super viúva negra. Loro. Meu amor, quero te entregar. Esse é o som da galera. Táxi São Bento. Aqui com a gente, toda a galera. Um abraço com carinho pra vocês. O Show também tá aí com a gente. Viúva negra, esse som eu vou curtir. Fala, meu. Super viúva negra, quero só você. Só você, bebe um baleiro. Esse som eu vou curtir. Virou mais uma, chegou, chegou. Tem arrumado meu paraíso. Sem você não dá. Sem você não dá. O teu lugar me faz lembrar. Nós dois, não aprendi a esquecer o teu olhar. Você foi pra mim um amor que não floresceu. Aquela menina aprendeu a se defender. Eu te vejo tão distante, nem parece que me amou assim. Não dá. DJ Magno Calado. DJ Magno Calado. Detona Magno Calado. Pra cima, DJ. Alô, DJ Magno Calado. Poderoso Gabi Son. Já já tem Isaías Show. Bora curtir, então vai. Já tem pressão, Dudu! E tá mandando esse olhinho porque não vê que eu tenho compromisso. Meu status tá valendo o quê? Cê quer ver meu namoro em risco? Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você tem sem. Cê quer ver eu trair meu bem? E aí, Leonel, vamos nessa! Nanani nem vem. E desmitado da DF também! Mas igual você tem sem. Chegou! Ai, saudade louca de você. Já não dá pra conviver com as paredes da minha casa. Se eu vejo e aí, alucinado? Lá no Netflix, certeza que eu vou lembrar da gente. E aí, Jeri Carvalho? Gente, e dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence. Tudo bala? Solteiro não tá. E Ângelo Mix Produções. E aí, Gustavo Neres! Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. E agora? E agora? E agora? Antes de amar meu bem, testa esse amor em si. Bora dar um samba! Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de eu amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me usa essa. Fala só com a mensagem, já Isaías Show. Dona da razão. Assim você me quebra. Parece que tem um coração de pedra. Ei, experimenta me pedir desculpa. Vamos dividir a culpa. Bora chegar, bora curtir, meu irmão. Tá só começando com o gordinho, vamos lá então. Pra curtir, vai. Eu tô cansado. cansado de pedir pra você dar o braço a torcer. Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente. Não me faça desistir da gente. Dona da razão, pra sua sorte você também é sempre na Juninho. Coração, dona da razão, sempre, sempre, não discorda, pelo amor de Deus. Um jeito de ganhar na discussão, dona da razão. Pra sua sorte você também é a dona do meu coração, dona da razão. Até errada você dá um jeito de ganhar na discussão. Tá cansada de dizer. Alonzinho, extremamente romântico. Vai, Gustavo! Gustavo! Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse o amor do quanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai, eu querendo algo mais. Cê fica me iludindo. É o Lando do Paixão. E aí, Neto? Fico no mar caindo. E a galera do táxi São Bento daí com a gente também, curtindo na moral. Um abraço, obrigado. Valeu mesmo. E eu fico no, fico no. Bora com o Chibá, mar caindo. Segurança Marazona. Mente romântico. Esse é bom, esse é espetacular. Espetacular. Se você se... Marazona, eu tenho que me dar mais uma forte, né? Aquela no Cantareira, Marazona. Se me desse amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai, eu querendo algo mais. Você fica me... Daiane. Me aí com a gente também, abraço. Me iludindo. E eu fico... Sobre a guarda, já já tem isso aí, achou! Eu te conheci depois que a gente largou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui, num bar de cutela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente, quem dera. E agora? Porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela. E aí, Leonão? Trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda. Meu magro, Leonão. E faz ligação se eu ver. Aquele volta. Vídeo seu sem eu sendo feliz, certeza que a minha. Ele tá cantando agora, ele. Vai tá por um triste. Eu não sabia disso, meu. Não, essa inter... Se eu soubesse que eu não tava falando com ele agora, povo. Sua mão, eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver mais um vídeo seu sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai tá por um pis. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Poderoso Gabisol. Dali Magno! DJ Magno Calado, levando a galera ao delírio. Bora com o vem te olhar. Tinha que ter um aviso escrito na sua blusa. Cuidado pra não se apaixonar. Tenho dó de quem cair nessa armadilha sua. Teu beijo previne, não larga. É assim que cê faz toda vez. Mal apaixone, já quer virar. E São Bento, ação! O nome do Pai Sandu. Você chegou e de repente me fez. O amigo Nambu, o Elion tá aí com a gente do Pantanal, campeão de torneio de porco. Água tá aí com a gente, um abraço com carinho pra vocês, tá legal? E de repente me fez chamar. Me ganhou e não quer me levar pra sua. Bora, Dudu! Bora lá, Dudu! Proibida de andar na rua pra ninguém te olhar. Tinha escrito na sua blusa. Meu amigo Chô, amigo, a gente, abraço, Chô. Tenho dó de quem cair nessa armadilha sua. Teu beijo peguine não larga. É assim que cê faz toda vez. Mal apaixone, já quer virar ex. E você chegou e de repente me fez chamar. Me ganhou e não quer me levar pra sua vida. Você chegou. Chama uma beijo do Neto pro Monte. E de me fez chamar. Me ganhou e não quer me levar pra sua. DJ Magno, DJ Magno calado. Ei, Dudu, tu sabe que é nós. Por onde que eu passei, eu nunca te encontrei. Sei que eu não sou tudo que pensou. Amor, não dá pra disfarçar, não quero terminar. Só gosto dessa aí. Chance, onde está o amor? É busca, até doido. Que sumiu e me deixou. Quando você foi embora, você mal sorriu. Me disse que não era o fim e que ia voltar pra mim. Amigo Chô, tá aí, alô Chô. Queria ter a chance pra recomeçar. Acho que não me quer mais. E eu ainda tenho fé. Por onde quer que eu vá, eu tento te encontrar. E já não sei mais pra onde que eu vou. Me fala, amor. Me chama que eu vou. Como é que é? Como é que tu vai? Te encontrar, pra gente se amar. Me chama que eu vou. E aí, Gê Carvalho? Eles estão de volta, mais românticos do que nunca. Júnior e Neto, é sucesso. Não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Olha aí, Gustavo! Vou te ajudar a decidir agora. Olha, Gustavo! Vamos lá. Eu do bala falou magro. Suponha que eu pergunta pro Gustavo se ele imagina a voz desse cara cantando no ouvidinho dele. Se eu te entender, vou começar agora com as perguntas. Quem te leva ao céu, sem te tirar do colchão, quem é que tira o seu mel, te deixa molinha no chão. Não tenha dúvida quem, te traz do céu pro colchão, quem é que tira o seu mel, te deixa molinha no chão. Oh, acabou sua dúvida. Empresário Raí, daí com a gente. Fala baixinho. Como empresário! Faz um carinho, meu bem. Ui! Olha meus olhos, me dá mais um beijo, vem. Vai, moral! E deixa o desejo mostrar o que esse amor tem. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. Te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Como eu quero esse amor me entregar. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Me dá seu veneno, seu corpo moreno, vem. Velocinador! É que amanheça, meu bem. Alô, Alucinado só na manha. E a sede tem Gabizu na aldeia São Pedro. Esperando o dia 8. Quase confirmado, Magno lá no Pacuí, do Oriental. Nunca mais vou querer. Vamos agilizar essa semana essa parada lá, bicho. Se não rolar, partiu o cotovelo. Manda aí, MC. Eu e a produção. A Jane Carvalho. Carvalho. Não tô mais aguentando. Com saudade do teu beijo, toda noite eu tô chorando. Já tentei te esquecer, mas nunca tem jeito. Cada dia que passa aumenta a dor dentro do peito. Eu não aguento mais chorar, porque você não pensa em a gente voltar. Vem cá, vem cá. Tô com saudade do teu beijo e das loucuras que a gente fez no meu colchão. Bebo agarrado ao travesseiro, acompanhado da saudade e da solidão. Tô com saudade do teu beijo e das loucuras que a gente fez no... Daqui a pouquinho tem um show do Isaías Show, viu, gente? Daqui a pouquinho ele pinta aí na área pra fazer um show de música ao vivo pra galera. Isaías Show e da solidão. Ele que arrebenta no estado do Pará. Daqui a pouquinho, isso aí é show pra galera. Um detalhe, portaria a partir de agora vai começar a ser cobrada, tá bom? Quem tá dentro, se sair, vai entrar, vai ter que pagar, tá bom? Portanto, bora com o jeito, então. Tá só começando daqui a pouquinho. Isso aí é show. Chega e detona também. Mente romântico. Você não pensa em a gente voltar. Vem cá, vem cá. Tô com saudade do teu beijo e das loucuras que a gente fez no meu colchão. Bebo agarrado ao travesseiro, acompanhado da saudade e da solidão. Tô com saudade. DJ Magno. Aí pros outros, Serginho, próximo domingo, 1º de setembro, domingo alegre, grande domingo alegre no bar do Dedinho, viu, gente? É mais uma organização do Dedinho, claro, com essa arrebentação do Dedinho, Chico da Loura. Vamos que vamos então, meu irmão. Começando a partir das 8 da manhã, viu, gente? Tudo certinho, com um torneio de futebol e muito mais. Essa arrebentação, meu irmão, vamos lá então. Vamos lá então. Coração, tudo que a gente viveu, meu amor, minha paixão, eu sou todo seu. Eu vou buscar meus sonhos, eu tô nas mãos de Deus. Se cuida do... Isso aí é show, isso aí é show, não é pra chorar. Deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui. Nada de tristeza, Deus vai me guiar. Tudo vai dar certo com certeza. Daqui a pouquinho vai estar aqui fazendo convite também. Pra chorar, nada de tristeza, Deus vai me guiar. Tudo vai dar certo com certeza. E vai dançando. Só parece a Vila Caixa Prego, né? O amigo Dudu Bala tá ali com a gente. Alô, Dudu! E aí, Gustavo? Pra viver com você uma história de amor. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência, tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou e nem morrer de amor. Chora, chora, não vou. Amigo Dedinho, ô Dedinho! E também com a gente, um abraço! Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidar de mim, desejos. Minha sede vai ser na aldeia São Pedro. Me aperto com o M, vai estar lá com a gente. Hoje vou te levar pra se divertir, pra curtir o som do top DJ Rodrigo da Frasqueira. DJ Rodrigo da Frasqueira. Vai fazer o seu show. Então, dia 7 é o lado do Magno. Oh, oh, a galera dá valor. Vai lá, vai lá. O povo já o consagrou. O Rodrigo da Frasqueira. Oh, oh, oh. Querem ficar perto de mim. Não sabe quanto eu tô afim. Vou te deixar tranquila. Mas sem nada do beijão. Desde que te vi, injetou a sábado em mim. Com você me deu vontade de fugir. E aí, Surubi? Pisa maior. Surubi a bolo. Comigo, vem, Neto. Sou batia na sola de deixar o bicho solto sem mulher na cola. Já pequeno namorava sem cominas na escola. Você pegou meu coração e levou na sacola. Eu tô tentando me lembrar onde me apaixonei. Será que foi nesse sorriso? Não sei. Será que foi nesse olhar? Talvez. Não importa onde foi, o que importa é que acordo de manhã e te faço café. É tão bom estar contigo e me sentir mulher. Porque quando a gente junta não tem hora nem lugar. Então vem me amar. Não vou virar a página, o certo é rasgar. Não venha me dizer que ainda tá. Não quero sentir saudade. Vem, Dadinho! Tarde de ligar. Tá só na mãe gostinha, gente, toda a galera em vez. Um abraço, obrigado, maninho. Domingo vai ser por lá, hein? Torneio. E eu vou passar que vai resolver. Torneio de futebol é muito macho pra galera. Isaías, show ao vivaço! Tinha também, tentar não vai ter volta. Mas você sabe onde eu moro, sei que você tem a chave copa. E vai querer entrar, e vai querer ficar. Vem pro show do Gabisou. Adianta nem. Vem pro show do Gabisou. Poderoso! Poderoso Gabisou! Bruno Monteiro. Aí, DJ Magno, solta som! Marca do sucesso.